A partir de agora, Falando Nisso, com o pastor Ezequiel Gomes. Uma boa tarde, é um prazer estar com você, recomeçando aí a programação local da Rádio Novo Tempo. Eu sou o pastor Ezequiel Gomes, estamos aqui começando 2015 para estar do teu lado, conversando sobre muitos assuntos atuais, interessantes, tudo à luz da palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse primeiro dia aí de 2015 de volta à programação local e mandar alguns abraços aí acumulados para algumas pessoas que estão ouvindo a Rádio Novo Tempo nesse momento. Quero mandar um grande abraço para o Israel Fernando. Deus te abençoe muito, meu amigo. Com certeza estamos todos com saudades de você. Que Deus te abençoe. Um abraço especial também para a família da Juliana, Roberta e Antônio Baldicera. Que Deus os abençoe com a graça e a paz de Jesus. E o programa Falando Nisso começa hoje. Um programa novo, um programa diferente. Eu quero explicar um pouquinho para você, ouvinte da Novo Tempo, como é que esse programa vai funcionar. O programa Falando Nisso é um programa para colocar as suas perguntas, os seus questionamentos sobre a Bíblia, sobre o que está acontecendo no mundo hoje. E você vai poder mandar pergunta para nós através das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, do telefone. Você pode mandar pra gente aí as suas perguntas e nós vamos então separar essas perguntas, vamos colocar no ar e vamos responder, tá bom? Você pode mandar, você conhece aí o WhatsApp da Rádio Novo Tempo, 81059938, também pelas redes sociais, pelo Facebook, você pode mandar o seu questionamento. Você pode gravar a pergunta, hoje mesmo nós vamos ter uma pergunta gravada, ou você pode escrever a sua pergunta, a gente lê aqui no ar e responde segundo o que diz a palavra de Deus. E hoje o primeiro tema, ele vem chegando assim como um tema polêmico, um tema interessante. E solta aí a pergunta para a gente saber o que nós vamos conversar neste programa Falando Nisso. Pastor, por que que os cristãos estão condenando os terroristas islâmicos lá da França, quando Deus deles também já mandou matar pessoas em nome da religião, lá no Antigo Testamento? Olha aí, pastor Ezequiel, e agora, hein? Olha que essa é uma pergunta atual, muita gente falando nesse assunto, e não deixa de ser uma pergunta provocativa, né? O ouvinte da Rádio Novo Tempo já viu, opa, agora o pastor foi colocado contra a parede, né? Mas eu considero essa pergunta uma pergunta muito boa, apesar de ser uma pergunta difícil de responder. Vamos lá, vamos ao fato. Bom, o fato é, essa semana passada houve um ato terrorista contra alguns jornalistas ali na França, e motivado ali por piadas consideradas ofensivas por parte de algumas pessoas radicais que se incomodaram e que viram ali naquelas piadas, etc., um ataque à sua religião, que é uma coisa séria, importante para as pessoas, e eles se sentiram no direito de revidar essa piada de uma forma agressiva e foram lá e mataram várias pessoas, 11, 12 pessoas, e a repercussão é mundial. Naturalmente, muitas pessoas estão condenando esse atentado como algo irracional, algo desproporcional. E mesmo você vê muitos cristãos nas redes sociais em geral dizendo assim, poxa, Jesus nos ensinou a nos amar, a gente sabe ser feliz e buscar vivermos bem uns com os outros. Jesus fala que ele nos deixa a paz, a graça, o amor, a fé, coisas tão positivas. E estão todos aí então de alguma forma mobilizados para condenar essa postura de assassinato, de terrorismo e etc. Agora surge uma dúvida na mente de algumas pessoas. É especialmente daquelas que têm um pé atrás com a religião. Essa aqui é a verdade. Esse é um tipo de pergunta de quem, opa, peraí, pastor, vocês estão falando aí que Jesus é amor, que Deus é muito bom, que Deus é maravilhoso e quer o bem, mas quando eu leio a Bíblia de vocês, eu encontro lá no Antigo Testamento algumas questões difíceis. E aí você tem lá no Antigo Testamento o fato de que Deus mandou matar. Mandou matar povos, mandou matar pessoas. E aí, os cristãos que estão, de alguma forma, condenando esse atentado aí, eles estão sendo incoerentes, porque na própria Bíblia deles está dizendo que Deus mandou matar, etc. Então, aquilo que essas pessoas dizem é que os cristãos estão errados. E agora? Pastor Ezequiel é um pastor de uma rádio cristã, tá falando para a maior parte de um público cristão, talvez tenha algum não cristão ouvindo, inclusive já tá curioso, né? E talvez os cristãos também estejam curiosos. E aí, como é que responde essa pergunta? Bom, eu vou dizer para você que essa não é uma pergunta fácil da gente responder, mas nem por isso ela deixa de ter a resposta. Mas você vai ficar ligadinho na Rádio Novo Tempo agora, vai aumentar o volume do teu rádio, vai prestar atenção, e depois se você perder alguma parte da resposta, tiver que fazer alguma coisa, você volta pro site da Rádio Novo Tempo, que uma hora vai estar lá esse programa, e você vai poder acompanhar e compartilhar nas redes sociais também, e mostrar então um pouco da resposta da palavra de Deus. Bom, muitas pessoas que elas não acreditam na Bíblia, elas procuram alguma coisa na palavra para demonstrar que Deus é incoerente. E aí eles dizem, Deus mandou matar os povos lá de Canaã, então Deus não ama, Deus não tem misericórdia, Deus promove o mal, Deus é uma pessoa ruim. E essas pessoas fazem isso, irmãos, para tentar atacar a nossa fé e tentar, inclusive, confundir alguns cristãos que não conhecem a Bíblia. Inclusive, é um absurdo, né? Tem cristão que não conhece a Bíblia. O povo quer defender a Bíblia por aí, mas sem conhecer. E aí, de repente, um ateu mostra para você, ó, mas o seu Deus também mandou matar. E aí, como é que você responde? Veja bem, eu não sei. É meio complicado. Mas a resposta bíblica passa por algumas considerações importantes. A gente começa em Gênesis capítulo 15. A partir do verso 12 até o verso 16, a palavra de Deus nos diz assim. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Também eu irei julgar a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás em paz para os teus pais, sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sabe que nesse texto existem algumas coisas interessantes. Deus deu uma visão para Abrão, que é o famoso Abraão. Pois Deus vai mudar o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de muitos povos. Até esse tempo, Abraão não tinha filho nenhum. A mulher dele era estéril, uma situação familiar complicada. E Deus diz para ele, você vai ter um filho. E ele acreditou no impossível. A mulher dele tinha quase 100 anos e não tinha filho. E ele tinha, obviamente, educação, sabe como é que faz filho, e sabe que não tinha. E ali Deus prometeu para ele, ele acreditou em Deus, e Deus falou para ele, a sua posteridade vai ser muito grande, os seus filhos, a sua família. E quando Deus dá essa visão, ele mostra para Abraão que essa família dele iria sofrer. Ou seja, o sofrimento não é só algo que o povo lá de Canaã sofreu, o povo lá da França, o povo lá do Brasil. Não, o sofrimento é uma realidade de todo mundo, inclusive do próprio povo de Deus. E Deus profetizou 400 anos de aflição e escravidão da família de Abraão no Egito. E somente depois desse tempo é que o povo seria liberto do Egito e levado para Canaã. E aí Deus dá uma razão. E a razão é a seguinte. Porque a medida da iniquidade do povo daquela terra ainda não estava completa diante de um Deus misericordioso. Ou seja, Deus ainda podia perdoar. Deus ainda podia tocar o coração, ainda tinha tempo. E quanto tempo seria isso? 400 anos? Não é pouco tempo. Mas, o que acontece? O mais impressionante dessa história é a gente estudar a Bíblia e a gente perceber qual era a iniquidade cometida no meio daquele povo. Sabe que aquele pessoal não eram pessoas simplesmente que publicavam piadas sujas ou inadequadas em jornais. Isso é uma iniquidade, eu concordo, mas é uma iniquidade bem menor diante da iniquidade desse povo aqui. Se você percebe a história dos povos cananitas, eles eram pessoas que praticavam estupro. Estupro é uma coisa terrível, muito pior do que você publicar uma piada no jornal. Eles praticavam, esses povos de Canaã, a violência, o assassinato, a tortura, a crueldade. Eles chegavam ao ápice de oferecer os seus filhos em sacrifício aos deuses. Faziam mais ou menos o seguinte, fazia uma fogueira, pegava o seu filho recém-nascido de 6 meses, 1 ano, colocava no fogo e fazia uma oração ao deus deles. Então olha só que iniquidade terrível. Você não pode comparar isso com uma charge num jornal. Por mais que essa charge seja inadequada, eu concordo que ela pode ser inadequada, mas você não pode comparar uma coisa com a outra. Essa é uma primeira parte da resposta. Agora, a grande questão que a gente entende a partir disso tudo é que Deus suportava isso no povo de Canaã e queria conduzir eles ao arrependimento através do Espírito Santo para que eles pudessem ser perdoados e serem salvos. Porque esse era o objetivo de Deus naquele tempo, como esse é o objetivo de Deus hoje, é perdoar o pecado. E agora você poderia me colocar na parede de novo, né? Mas pastor, se Deus perdoa o pecado, então, por que não perdoou o pecado daquele povo? Bom, essa pergunta vai nos ajudar a entender por que Deus mandou matar os cananitas e por que isso não tem nada a ver com esses atentados da França semana passada. Bom, vamos recapitular. Deus tinha prometido a Abraão que ele iria abençoar todas as famílias da terra através da vida de Abraão. E essa bênção incluía a salvação eterna. Uma vida sem pecado, sem sofrimento, sem morte para sempre. É o que Paulo diz em Gálatas 3, verso 8. Ele diz assim, ora, a escritura, tendo previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditos todos os povos. Então Deus, ele previu que os gentios, ou seja, mesmo povos que não eram de Israel, poderiam ser salvos pela fé em Jesus. E a Bíblia diz que para salvar esses povos, Jesus se fez maldição no lugar do maldito pecador e morreu na cruz, para que a fé e a salvação chegassem até os gentios. Portanto, Deus não excluiu os povos de Canaã, os gentios, da salvação. Agora entra uma questão interessante. O que isso tem a ver com o extermínio dos povos lá de Canaã? Vocês lembram que no Antigo Testamento fala de muita guerra? Inclusive tem pessoa que não gosta do Antigo Testamento por causa disso. Agora eu quero te dizer uma coisa para a gente caminhar para o final do programa falando nisso. Aqueles povos de Canaã, eles estavam acostumados com a guerra. E eles não dividiam os seus territórios com ninguém. Ao povo de Israel entrar como refugiado da terra do Egito, só havia dois caminhos. Ou o povo de Israel enfrentava e vencia esses povos, ou esses povos iriam destruir o povo de Israel. E sabe o que isso significaria? Se Israel não sobrevivesse, Jesus não poderia cumprir a sua palavra a Abraão, e ele não viria ao mundo. E sabe o que iria acontecer? A salvação não seria uma realidade. E agora Deus não iria poder perdoar nenhum pecado. Nem mesmo o pecado de publicar uma charge no jornal. Ou uma mentira, ou uma fofoca, uma maldade, seja a mais simples ou pequena que fosse. Portanto, era necessário que Jesus viesse ao mundo para perdoar e salvar. E os povos de Canaã poderiam ser o quê? Um instrumento de Satanás para evitar que Jesus viesse à Terra. Por isso, Deus permitiu que o povo de Israel eliminasse aqueles povos. Não é porque Deus é uma pessoa malvada. Pelo contrário, imagine o seguinte, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Imagine uma pessoa que morava lá na terra de Canaã, naqueles tempos terríveis. E ela era uma pecadora, porque todo ser humano é pecador. Mas ela se arrependeu dos seus pecados. E Deus perdoou ela. Através de Jesus, essa pessoa vai estar no céu, sem pecado e sem morte, para todo sempre. Só que se Jesus não viesse, essa pessoa não teria perdão. Então, para o próprio bem dos povos de Canaã, Jesus veio ao mundo para a salvação. E você pode confiar nisso. Segundo ponto, Jesus ele salvou todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados. E eles estarão no céu. Agora, quando esse povo encheu a medida da sua iniquidade, ou seja, quando esse povo pecou contra o Espírito Santo, Jesus não podia mais perdoar os seus pecados. E eles se tornariam simplesmente pessoas perpetuando o mal em cima do mal. Essas violências, essas agressões, essas maldades. E por isso Deus os exterminou da face da terra. E esse é um recado muito forte para os habitantes da terra hoje. Quantas pessoas vivendo em violência, quantas pessoas vivendo em imoralidade sexual, quantas pessoas vivendo em mentiras, em sujeiras, em corrupção, a gente vê no nosso país tantas coisas erradas, tantas coisas ruins. Mas uma coisa eu quero dizer para você: em breve esse mundo será condenado, mas Deus não quer condenar antes que cada um tenha a chance de se encontrar com Jesus como seu salvador. Jesus morreu pelo político corrupto. Jesus morreu pelo assassino, pelo ladrão, pelo terrorista, pelo mentiroso, por aquele que publica uma coisa errada num jornal. Jesus morreu por todos. E todos têm a oportunidade de aceitar ao Senhor como seu salvador. Você comparar esse atentado na França com o que aconteceu lá no Israel antigo é totalmente equivocado, é fora de propósito. Uma situação não tem nada a ver com a outra. Isso simplesmente é uma crítica fora do contexto para confundir pessoas ou para atacar a fé, quando na realidade essas próprias pessoas não entendem que o grande amor de Deus foi revelado não só para Israel, mas também para aqueles povos. Você lembra quando Josué foi entrar na terra de Canaã? A própria Raabe disse: olha, nós ouvimos falar do seu Deus. E o seu Deus é poderoso, o seu Deus é bondoso, o seu Deus é maravilhoso. E sabe qual é o resultado? Aquela cananita foi salva. Mas ela era prostituta, ela era idólatra, sim. Mas Deus a perdoou, a salvou. E sabe o que acontece? Raabe aparece na genealogia de Jesus Cristo. Raabe é uma das pessoas da família de Jesus, da família da fé, da família dos salvos. Um dia Raabe vai estar no céu. E todos aqueles em Canaã tiveram a mesma oportunidade que Raabe teve. E eu quero te dizer, se algum cananita se entregou pela fé ao Deus de Israel, ele foi salvo. Da mesma forma hoje, nós podemos morrer hoje, mas nós estamos salvos. Portanto, essa morte imposta aos cananitas não é o fim da história. A Bíblia diz que Deus vai ressuscitar os mortos e vai dar a cada um segundo as consequências das suas obras. Portanto, eu quero dizer uma coisa a cada ouvinte da Rádio Novo Tempo. Confie na palavra de Deus, mesmo que ela seja ampla e difícil de entender. Perceba que no primeiro olhar, realmente as críticas dos ateus, as críticas dessas pessoas, pode fazer um sentido. A gente às vezes se sente um pouco incomodado. Poxa, realmente o nosso Deus na Bíblia, ele fez tudo isso. A gente também tem dificuldade de entender. A gente rejeita esses atentados, a gente rejeita o terrorismo e com certeza nós devemos rejeitar. Mas eu quero te dizer uma coisa também em relação a esse assunto. Saiba, dentro do próprio mundo islâmico, nem todo mundo também pensa dessa mesma forma. Nós temos dentro do islamismo, por exemplo, dentro do Alcorão, algumas frases importantes, interessantes. Tem uma aqui, olha: quem mata uma pessoa é considerado assassino de toda a humanidade. Surata 5, verso 32. Interessante, os próprios islâmicos dizendo, poxa, a importância de uma vida humana, de cada vida. A gente não pode julgar uma religião inteira com base em uma pessoa radical. Assim como pode ter uma pessoa cristã radical e errada, e nem todo mundo deve ser julgado por causa dela, em função dela. E eu quero terminar o nosso primeiro programa falando nisso de 2015, dizendo uma coisa importante para você. O nosso mundo é complicado. O nosso mundo é difícil. O nosso mundo tem tantas maldades e coisas difíceis de entender. E a própria palavra de Deus, às vezes, também nos coloca nesses dilemas complicados. Mas sabe por que a vida é assim? Porque o pecado entrou no mundo e bagunçou todas as coisas. E a gente vive num mundo de cabeça para baixo. Pessoas se matando, pessoas fazendo coisas erradas, ruins. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele venceu o pecado e ele venceu o mundo. E assim ele pode perdoar todos os pecadores. Isso inclui a mim e a você. Confie no perdão de Jesus. E vamos continuar falando nisso durante todo o ano de 2015, crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. E a gente vai poder, de alguma forma, contribuir com o crescimento de todos, com a salvação de todos, através da fé, que vem pelo estudo da palavra de Deus. Você quer saber mais a respeito da Bíblia? Envie um WhatsApp pra gente. Ligue no telefone da rádio. Mande pelo Facebook. Envie a sua pergunta também. Você quer falar de outros temas aí em 2015? Mande as suas dúvidas, as suas perguntas sobre o que você quer comentar. Já vi alguém mandando no WhatsApp aqui alguma pergunta sobre dízimo. Vamos falar sobre esse assunto, sim. Outras perguntas também a respeito da graça de Deus, da salvação, do perdão, dos problemas familiares, dos problemas financeiros, dos problemas de saúde. Pegue a tua dúvida, escreva para nós e vamos juntos falar nisso. Vamos juntos crescer no conhecimento e na graça de Jesus. E se você quer estudar a Bíblia em 2015, escreva para nós. Se em algum momento você em 2014 mandou também algum recado e ainda não recebeu, escreva para nós. Vamos colocar isso tudo em dia. E olha, ligue para a gente, 3375-1656, 3375-1656. Grave o teu nome, o teu telefone, o teu endereço, diga para nós de onde você é e nós vamos crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Você vai receber um guia de estudos da Bíblia e vai conseguir aprender e entender a palavra de Deus para poder ser fiel e ser feliz na presença dele, mesmo num mundo complicado. O programa Falando Nisso fica por aqui hoje e que graça do Senhor Jesus seja com cada ouvinte da Rádio Novo Tempo, desde agora e para todo sempre. Amém. Falando Nisso, com o pastor Ezequiel Gomes.